agora, da mesma forma que era antes de te conhecer. A impressão que dava era do dia não ter fim. Eu sempre acordava com o seu rosto no meu olhar, e pra você foi distração. Disposto.